Naldinho. Não vá, meu eterno amor. Sem ter você, eu nem sei quem sou. Preciso desse seu calor. Sou infeliz sem o seu amor. Para meu parceiro Tássio, iPhone, mais um direto ao seu coração. Chora não, bebê. Júnior Araújo Produções, o Moral de Catiba. Tudo fiz pra fazer você feliz. Me dei até demais. Você agora vai. Estou na solidão. Sofre o meu coração sozinho. Espere um momento. Pode ir mais aqui dentro. Esse amor, essa paixão não se faz e vai explodir no meu peito. Não vá, meu eterno amor. Sem ter você, eu nem sei quem sou. Preciso desse seu calor. Sou infeliz sem o teu amor. Diz que ama-me e quer o meu amor. Diz que ama-me, sem você nada sou. Nos meus sonhos você sempre está. Diz que ama-me e sempre vou te amar. Minha vida não existe sem você. Diz que ama-me e vem me aquecer. Só sofre de paixão quem não tem dinheiro pra tomar caipirinha do Serjão. Senaldinho! Tudo fiz pra fazer você feliz. Me dei até demais. Você agora vai. Estou na solidão. Sofre o meu coração sozinho. Espere um momento. Pode ir mais aqui dentro. Esse amor, essa paixão não se faz e vai explodir no meu peito. Não vá, meu eterno amor. Sem ter você, sei quem sou. Preciso desse seu calor. Sou infeliz sem o teu amor. Diz que ama-me e quer o meu amor. Diz que ama-me, sem você nada sou. Nos meus sonhos você sempre está. Diz que ama-me e sempre vou te amar. Minha vida não existe sem você. Diz que ama-me e vem me aquecer.